Pronto. Então, eu vou falar sobre a Maria Mareca, por isso que eu aceitei, porque eu não tinha grande tempo de fazer uma investigação de novo. Portanto, como a Maria Madalena, a personagem do Novo Testamento, Maria Madalena, tem sido, de facto, objeto do meu estudo já há vários anos, é que eu aceitei vir aqui hoje, porque o tempo não permite para grandes investigações neste momento. Ora bem, a Maria Madalena aparece no Novo Testamento, no início da vida pública de Jesus, através de Lucas. E eu esse texto vou lê-lo, porque há... Jesus andava por cidades e aldeias, pregando e anunciando a boa nova do Reino de Deus. Os 12 acompanhavam-no. Sabem que os 12 são os discípulos. E os 12, penso que é sabido de toda a gente que está aqui, que é um número simbólico. Os 12 quer dizer, era o número suficiente para espalharem a boa nova, neste caso, na Judeia, em Israel. As 12 tribos, portanto, era, quando se fala dos discípulos 12, porque se nós formos comparar o nome nos 4 evangelistas, dá-nos muito mais do que 12. Claro que foi, nós temos a habilidade de dizer, bem, é que o Mateus é o Levi do outro, o não sei quantos é o não sei quê do outro. Ora, isso nós não sabemos, porque aqueles que tinham dois nomes, no Novo Testamento vem nomeado, por exemplo, Simão, o Pedro, o chamado Pedro, é Simão, mas agora é Pedro. Portanto, aqueles que tinham dois nomes, vem dito no Novo Testamento. Ora, de Mateus e de Levi e de mais não sei quem, de Natanael, não nos é dito que tinham outro nome. Portanto, mas isso importa, isso não é. O 12 significa que junto de Jesus havia discípulos suficientes para levarem a sua boa nova a todo Israel. Ora, no meio deles, portanto, acompanhavam-se, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. E a primeira que vem é Maria, chamada Madalena, porque era de Magdala. Magdala era uma terra, portanto era a Maria de Magdala. E depois Joana, mulher de Cusa, o pecador de Herodes, Susana e várias outras que o serviam com os seus pais. Portanto, temos aqui, e a Maria Madalena, tem de ser, é nomeada em primeiro lugar. E isto é muito importante, ver o lugar que ocupam nas listas. E o próprio Lucas a apresenta em primeiro lugar, a Maria Madalena. Imediatamente antes deste texto, e daí às vezes as confusões, Lucas fala-nos de Jesus em casa de Simão, e que vem uma mulher que lhes beija aos pés, lava os pés com as suas lágrimas, os beija e os enxuga com os cabelos. E não vou ler de novo o... Eu começo a entusiasmar-me e depois pronto. Vem, portanto, eles, os homens que estavam, o próprio Simão e os outros, começam a duvidar de Jesus. Afinal, ele não será tanto, porque senão não deixava que ele havia deste tipo. Ora bem, isso significa que essa mulher que está a lavar os pés de Jesus e a jogá-los com os cabelos não pertence ao grupo de Jesus. conhecida dos comensais de Simão. Não é? Isto eu só é lembrar isto porque depois, anos, muito mais tarde, na Igreja, aliás, foi um Papa que peço desculpa, mas neste momento é um Gregório não sei quantos. É um Gregório, hein? É um Gregório não sei quantos que põe três em uma. E por isso é que nós temos a figura da Maria Madalena em lágrimas, a pecadora, não sei o quê. Não, o texto diz-nos que ela sofria de doença. Diz aqui, da qual Jesus tinha tirado espíritos e tinha curado a doença. Enquanto aquela mulher que está ali aos pés de Jesus em casa de Simão é, entre aspas, a pecadora, seria uma mulher que nós hoje diríamos, uma mulher, uma prostituta, que todos conheciam. Portanto, todos conheciam. Portanto, e não é a Maria Madalena. Portanto, é aqui que nos aparece. Unicamente durante o tempo da vida de Jesus, da vida pública de Jesus, é só aqui que nos aparece a Maria Madalena. Só que depois ela vai tomar um lugar preponderante antes da morte de Jesus. Que é das mulheres que estão junto à cruz. E aí quer Mateus, quer Marcos, quer João, ou o quarto evangelho, melhor dito, apresentam a Maria Madalena. E a Maria Madalena é sempre apresentada, Mateus diz, estavam ali muitas mulheres olhando longe. Haviam acompanhado Jesus desde a Galileia e a servi-lo. Portanto, aqui também uma nota para a questão do serviço. Alguém que serve no Novo Testamento é diácono, diaconisa. Se as mulheres servem, são as servidoras são diaconisas ou diáconas. Portanto, embora venha apenas no masculino, mas quem serve é quem exerce a diaconia. Ou, por outro lado, exercer a diaconia não é nada mais do que servir. Não é nada. Portanto, e aqui diz entre elas Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e fora. Depois, em Marcos, também é a mesma coisa, também estavam ali algumas mulheres olhando de longe, entre elas Maria Madalena, Mãe de Tiago, tal, tal, e as outras. Elas o seguiam e serviam, seguiam, são discípulos, porque o discípulo é aquele que segue. Servir é o diácono. Quem serve é o diácono. Portanto, elas o seguiram enquanto esteve na Galileia. E depois Marcos ainda diz que Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. Portanto, vejam que aqui a Maria Madalena aparece sempre em primeiro lugar. Curiosamente, Lucas não fala da Maria Madalena antes da morte. Diz que havia mulheres, é muito interessante. Amigos, e é o único evangelista que diz isso, porque os outros, Lucas, quer Mateus, quer Marcos, quer o quarto evangelho, dizem que os discípulos homens, o que é natural, quando prendem Jesus, põem-se ao longe, ao fresco, fogem, é Lucas é o único que diz que é o único que diz que todos os seus amigos, bem como as mulheres que o haviam acompanhado desde a Galileia, permaneciam à distância. Ele não, portanto, ele aqui não nomeia mulher nenhuma. Portanto, Lucas já não fala da Madalena junto, digamos, à cruz. Quem fala e que há conversa entre Jesus e o grupo das mulheres é o quarto evangelho. Algumas já sabem que eu, com este texto, faço muito ano. Eu faço a questão. Faço questão mesmo de ler de coisa. Perto da cruz de Jesus permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleópatras, e Maria Madalena. Aqui a Maria Madalena vem-nos no fim. No início vem a mãe, Maria, a mãe, e a Maria Madalena aparece-nos o fim. Não é por acaso, penso eu, porque precisamente as duas abarcam o grupo que estava ali. Tão importante é, e então e neste contexto mais ainda, é tão importante é aquela que é nomeada em primeiro, a sua mãe, como a última. Porque são as duas que sustentam, eu direi, a primeira comunidade cristã. Para mim, na leitura do Novo Testamento e no quarto evangelho, é o texto que me diz no momento em que nasce o que nós hoje chamamos de igreja. O que nós chamamos de igreja hoje. E é tendo por baliza estas duas mulheres. Maria, aqui não é Maria, no quarto evangelho nós tivéssemos. Se tivéssemos só o quarto evangelho, nós não sabíamos o nome da mãe de Jesus. Porque no quarto evangelho nunca é dito que é mãe. É sempre a sua mãe, estava com ela a sua mãe também estava no casamento, e ele trata-a por mulher, portanto, e aqui também, mulher, olhando para o discípulo amado, diz o texto, é evidente que o discípulo amado estava naquele grupo de mulheres, isso não tenho a menor dúvida. Eis o teu filho, e diz para o filho, eis a tua mãe, e ele recolhe em casa. Portanto, para mim, a Maria Madalena é que recolhe na sua casa, portanto, é a líder da primeira comunidade cristã. Isto, eu penso que não atrai só o texto, porque assim é que não há cá mais ninguém. Junto da cruz permaneciam de pé, e eu repito a leitura, a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ponto final. Jesus então, vendo a sua mãe e perto dela o discípulo a quem amava, é um ótimo discípulo, não tem nome, nunca tem nome. A mulher, és o teu filho, depois disse ao discípulo, és a tua mãe, e a partir dessa hora o discípulo recebeu a sua casa. Por outro lado, nós, lendo todo o quarto evangelho, nós percebemos, pela forma em que aparecem as mulheres, que aquela comunidade era liderada por mulheres. E eu não tenho dúvida nenhuma que era a Maria Madalena a grande líder. Porque depois, pegando isto, antes da morte de Jesus, vem a ressurreição. E na ressurreição, aí, todos falam da Maria Madalena em primeiro lugar a receber, digamos, a notícia, a perceber, a ver, eu vi o Senhor, a perceber, a ver que a morte não tinha sido a última palavra de Jesus. Que eles não estavam enganados. E eles podiam fazer deles o texto da Ana. Que Lucas, curiosamente, o vai pôr na boca de Maria antes de Jesus nascer. Mas de facto aquele cântico que nós chamamos Magnífica não tem muito a ver com a pessoa de Maria naquela altura, porque a Maria nunca pediu para, nunca tinha sido humilhada no sentido de não ter filhos, passar uma vida inteira. Ora, esse texto da Ana, da mãe de Samuel, é que compõe esse texto, porque quando se sente grávida, dá graças a Deus por isso, porque de facto ela era humilhada e torturada todos os anos, quando o marido, que era sacerdote, quando o marido ia ao templo e as outras mulheres, porque não era a única mulher daquele sacerdote, né? A poligamia existia, e todas as outras com filhos a humilhavam. Portanto, ela sentia a humilhação. Ora, eu penso que foi o que sentiram os discípulos. Eu penso que foi o que sentiram fugir, e concretamente aqueles, Lucas narra-nos os discípulos de Emaús a voltarem para casa, cabisbaixos, frustrados, amargurados, até que aquele, há um forasteiro que se mete com eles, porque é que eles dessa maneira tão tristes, tão angustiados, tão negativamente a caminho. Portanto, eles sentem-se frustrados, eles sentem-se humilhados. Tinham posto todas as suas esperanças naquele homem, e aquele homem, afinal, morre de uma morte maldita. Portanto, são as mulheres que, por um lado, e isso é muito interessante, Mateus, a primeira vez que nos apresenta às mulheres, apresenta-nos na posição de discípulo no próprio sepulcro. Portanto, veio um homem de Arimateia, deu o túmulo a Jesus, em seguida, rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, retirou-se. O de Arimateia. Ora, Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentados. Eu leio o texto. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentados em frente do sepulcro. A posição de sentado no Novo Testamento é a posição do discípulo. Discípulo. Vejam, recordem-se do texto que o próprio Lucas escreve em casa da Maria e da Marta. A Marta aterefada e a Maria vai sentar-se a ouvir Jesus. Isto é, vai colocar-se no lugar do discípulo. No lugar daquele que está a ouvir. E a Marta não acha piada nenhuma. Isso é função de homens. Isso é lugar de homens. O teu lugar de mulher é estás aqui a tratar da louça, a tratar da mesa como eu estou. E repreende Jesus, porque Jesus, se fosse um homem como deve ser, dizia à Maria para não estar ali, para ir ajudar a irmã, para ir para o seu lugar de mulher, de caseira. E Jesus, não. Isso já passou o tempo. Para o reino que eu venho anunciar, não há lugares de e não há lugar às mulheres. Há o coração que quer ouvir e pôr em prática, seja de homem, seja de mulher. Quem é o meu irmão, quem é a minha irmã, quem é a minha mãe? É aquele que ouve e põe em prática. Mas para ouvir, tem de dar tempo para ouvir. Ora, Mateus apresenta-nos precisamente a Maria Madalena e a outra Maria sentadas, isto é, elas permanecem discípulas mesmo quando o mestre já foi morto. Enquanto os outros fogem, elas estão ali. Ali permanecem discípulas. Pronto. Por isso, elas chegam, como dizem os textos, na madrugada do primeiro dia. Elas percebem que a morte não aniquilou o seu mestre. E, portanto, todos eles, e aí tanto é Lucas, como Mateus, como Marcos e o quarto evangelho. Eu vou-me fixar nele, porque, de facto, nos outros está a Maria Madalena com as outras. No quarto evangelho, ela é mesmo a única, ela está sozinha. A que primeiro serve, primeiro diz. E é um texto muito bonito. No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro, e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Estava junto ao sepulcro, de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Disseram-lhe então: mulher, por que choras? Ela diz-lhes: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Dizendo isto, voltou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus disse: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser ele o jardineiro, ela diz: Senhor, se fostes tu que o levaste, diz-me onde o puseste e eu irei buscar. Diz-lhe Jesus: Maria. Voltando-se, ela diz em hebraico: Raboni, quer dizer mestre. E Jesus diz: não me retenhas, pois ainda não subi ao Pai. Vai, porém, a meus irmãos e diz-lhes: suba meu Pai e a vosso Pai, a meu Deus e a vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: vi o Senhor. E as coisas que ele disse. O vi o Senhor é, digamos, o querigma da ressurreição. Eu vi. Que depois é o que vão dizer os de Emaús. Nós vimos quando deixaram de ver. Precisamente não é ver com os olhos da carne, mas é vê-lo vivo. A Maria, a Madalena, ali, ela não vê o corpo morto e pensa que o tiraram e quando porque choras, de facto, aquela mulher devia. Eu, se calhar, claro que o texto, a coisa foi bem elaborada, porque ele dizia: não me chateiem, sabem perfeitamente qual é o meu desgosto. O meu amado, mataram o meu amado, tiraram-me e agora nem sequer o corpo tenho para eu lhe vir fazer as exéquias que eram necessárias, os próximos. Eu nem sequer não posso sequer voar o seu corpo. Digam-me, foram vocês que o roubaram, digam-me. E, portanto, é uma mulher completamente apaixonada. Eu às vezes tenho um bocado de receio de apresentar o termo apaixonada, porque depois liga-se só ao sexo e aqui não tem nada a ver com isso. Tem a ver é de facto de que eu tinha-lhe mostrado a verdadeira vida. E portanto, ela era o seu mestre, era o mestre que ela queria seguir. E por isso, ao menos prestar-lhe as homenagens depois da morte. Mas quando ela ouve chamá-la pelo nome, lembram-se, eu estou sempre a fazer, digamos, paralelos com as outras partes do Evangelho. Quando, no capítulo 10 do quarto Evangelho, Jesus diz: eu conheço as minhas ovelhas pelo nome e elas conhecem-me. Portanto, Jesus, ao chamá-la pelo nome, ela imediatamente, ele não foi engolido pela morte. E viu, é muito interessante, não me retenhas, não é não me toques. Durante muito tempo traduziu-se por não me toques. Mas não é, até porque é depois Jesus com os apóstolos que ele muitas vezes diz: toca-me, toca-me. Portanto, e aqui porque é que a Madalena não podia tocar? Mas aqui a palavra não significa não me toques, mas é não me retenhas. Cristo, neste momento, já é o Cristo. Jesus Cristo não é posse de ninguém, nem de uma Maria Madalena que o amava profundamente. Nós não podemos reter, e isto a Maria Madalena ouve do próprio Cristo: não me retenhas. E ela assim o fez. Vai é anunciar, e ela vai anunciar. Para mim, a Maria Madalena é a personagem do Novo Testamento que tem toda a autoridade para anunciar Jesus Cristo. Notem que eu digo autoridade, não digo poder. Mas Jesus também, quando foi caracterizado, ou quando foi aqueles que o ouviam e que estavam, diziam: ele fala com quem tem autoridade. Não é com quem tem poder, porque viu-se poder, não tinha, porque lhe tiraram, mataram-no. Mas ele agia e falava com autoridade. A autoridade é que nos dá a nós a capacidade de fazer o novo, de anunciar o novo. O autor é aquele que tem autoridade, não é? Autor vem, a autoridade vem do autor. É aquele que faz como é que se diz, aquele que é capaz de fazer uma coisa nova. Pode não ter poder, mas tem autoridade para isso. E a Maria Madalena tem. E o texto, com isto termino. E por isso, para mim, de facto, a Maria Madalena é a grande apóstola dos apóstolos. Aliás, esta expressão não vem no Novo Testamento, mas os chamados padres da Igreja e o próprio Santo Agostinho, que não era assim lá muito favorável para nós mulheres, a chamou assim, a apóstola dos apóstolos, porque efetivamente os textos da ressurreição mostram-nos isso. Todos os quatro nos falam da Maria Madalena como tendo sido a primeira, das primeiras a ouvir, a perceber e a ver que a morte não tinha aniquilado Jesus. Portanto, Jesus era o vivente, estava vivo. Eu vi o Senhor. Não me deram conta, se calhar, porque eu não fiz transição nenhuma, não disse nada, mas eu, no texto que li do quarto evangelho da ressurreição, do texto da Maria Madalena, eu saltei uns oito versículos. Não foi por acaso que, tanto quando ela retirar-se pouco. No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro, e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. E o texto, tal como o nosso temos hoje, diz: corre então e vai a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava, e diz: retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro saiu então com o outro discípulo e dirigiu-se. Onde é que estava Pedro? Se eles tinham fugido, onde é que eles estavam? Estavam ali ao pé do sepulcro. Por outro lado, viram que eu li o texto, li o primeiro versículo e depois passei logo para o 11, e estava tudo numa sequência coerente. Isto foi um inciso. Como foi um inciso, e aí, aliás, o próprio texto diz isso, porque tem a primeira conclusão e depois tem o capítulo 21, que é um capítulo que dá poder à Igreja do quarto evangelho. Não sei se eu me faço entender. Porque é o versículo 21 não é mais do que aquele capítulo que diz que Pedro, que nos sinóticos é tido como o que está à frente do grupo cristão, no quarto evangelho, o Pedro é um discípulo, é um apóstolo exatamente igual aos outros. Não tem nenhum relevo no quarto evangelho. Aparece depois só aqui neste, juntamente com o discípulo amado. E Jesus a dizer a Pedro: Pedro, tu amas-me? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu amas-me? Pedro, tu amas, Senhor, tu sabes. Então apascenta as minhas coisas. Portanto, é o capítulo 21 que mais tarde, quando estes textos iam entrar no cânon da Igreja, este que destoava na forma dos outros, dos sinóticos, e a figura de Pedro, que nos outros era muito importante, aqui não aparecia, então foi acrescentado este coisa. Isto é, a comunidade daquela mulher não fez nada para ter poder, porque ela sentia a autoridade dentro dela e sentia Jesus Cristo vivo dentro dela. E quando nós sentimos que Jesus Cristo vive entre nós, estamos nas tintas para o poder. Desculpem a forma bruta de eu falar. Isto não significa que eu não pense que na Igreja as mulheres deviam ser ordenadas para exercer qualquer função dentro da Igreja, porque a ordenação é para dar diaconia a quem recebe a ordenação. E portanto, qualquer homem, qualquer mulher, poderia, desde que com os requisitos necessários, é evidente, é preciso conhecer, é preciso saber, é preciso terem conhecimento forte da pessoa de Jesus Cristo para o poderem anunciar. E, portanto, mas, assim, em termos de coisa, a Maria Madalena, que não tenho dúvida nenhuma, que foi, de facto, a líder da comunidade que nos chegou através do Quarto Evangelho, era uma mulher, porque completamente imbuída da vida de Jesus Cristo, não precisava de poder para nada. E, portanto, vai ser preciso pôr como chefe o Pedro. Põe-se o chefe como Pedro, que não faz mal nenhum. Portanto, agora, há uma coisa que, para mim, em termos de igreja, eu não sei responder propriamente, isso a Teresa depois é capaz de pegar nisso, é que temos o texto que nós temos, além dos quatro evangelhos no Novo Testamento, temos as cartas e temos os Atos dos Apóstolos. E os Atos dos Apóstolos é de Lucas, portanto Lucas escreve o primeiro livro falando da vida pública de Jesus e depois dito dos primeiros passos que os do caminho que os seguidores de Jesus Cristo tiveram. Ora, não aparece mais o nome da Maria Madalena. A Maria Madalena fica completamente eclipsada depois dos textos da ressurreição. Quando é que volta a ser? E, portanto, quando é que volta? Quando é que volta a ser? Nós não temos o Novo Testamento, não há mais. Portanto, no Novo Testamento não aparece mais a Maria Madalena. Paulo não deve ter tido contacto nenhum com esta comunidade. Porque ele fala de muitas mulheres que apanhou nas comunidades numas que ele criou, que ele fundou, e noutras por onde ele passou, e efetivamente nunca fala de Maria Madalena. Claro que nós sabemos que as notícias não são exatamente, não correm, não correu exatamente como correm hoje. Não é? O Paulo podia estar em Corinto ou em Filipos, e a Maria Madalena, portanto, vai lá, eu era o Paulo aqui em Filipos e a Maria Madalena estava em Braga e nós víamos-la mas isto hoje, naquele tempo não era possível isso, portanto não havia a possibilidade destes contactos, nem as coisas, as notícias corriam tanto de umas comunidades para as outras. Portanto, a única coisa que eu sei é que, efetivamente, em termos do Novo Testamento, com os textos da ressurreição, Maria Madalena sai de cena. Depois vem o tempo da Igreja. E agora, Teresa, passo a palavra para ti. Muito obrigada.